The MEG. Eu comecei antes da internet, antes do confete jogado para nós. E como sei, sem blante nem chevette, do tempo da cassete, sem espaço e sem voz. Mundo mágico de Oz, homem na estrada, trilhava meu caminho, mas um ninguém na quebrada. Desde 96 na luta, tudo o tempo passa. Quer saber quanto é o cachê? Não, quanto cantei de graça. Mil eventos na praça que passa conhecimento, debaixo da catraca pra rima nas batalhas do centro. Longe do teu julgamento, pra nós tudo era distante. Extremo da zona leste, destaque só traficante. O show era vazio, nem os amigos colava. Só grupo convidado pro evento te escutava. Rima não dava status, sem mamão, mon amour. Só quem amava ficava sem grana, fama, glamour. 16 já era pai, sem passeio passageiro. Vi o mundo contra mim e eu contra o mundo inteiro. 10 anos cantando, investindo vida e dinheiro. Não preciso te provar quanto meu corre é verdadeiro. Enquanto meus parceiros tava indo pra balada, ficava em casa escrevendo na madrugada. Hoje não posso ter carro, invejoso testa fé. Onde esses vermes tava quando eu andava a pé. Inflama sem proceder, odeia se corre prospera. Reclama de 10 do CD, mas paga sem na New Era. Mil ensaio, Itaquera, Elipa, Itaim, Paulista. Décadas de trampo pra hoje tocar na pista. Esquadrão Zona Norte, hip hop na Lapa. Lutei pra chegar respeitando cada etapa. E hoje quantas querem colar no camarim? Lembrei no começo não era bem assim. Fama ou amor, status ou din-din. Mas no começo não era bem assim. Quantas saí de casa cheio de ideologia, quantas voltei pra casa vi a geladeira vazia, quantas atrasado pra entender a patifaria. Quem disse que amava o rap me enganava na bilheteria. Vou fazer meu trampo valer, não tem que dizer quanto vale a minha arte. Vou fazer meu trampo valer, não sei você, mas vim buscar a minha parte. Fazer o trampo valer, me dizer quanto vale a minha arte. Vou fazer meu trampo valer, não sei você, mas vim buscar a minha parte. Não vem dizer quanto vale a minha arte. Oh, não vem dizer quanto vale a minha arte. Não tem preço. Sou igual você, lembrei do começo, é o mesmo endereço, eu descendo a rua. Sozinho é mais fácil chegar na lua que chegar na sua própria cura. Esses mano cópia pura, sobe a fúria, sobe a altura. E os amigos antigos tipo Nokia dura, se é do rap tromboscópia é dura. Quando moleque era pior essas ideias, vários grupos na noite era a própria plateia. Cantando o que vive, cada rap odisseia. Cada rap uma quebrada, vila Ateneu, Crimeia. Aos 12 trombei a morte, aos 13 o mortão. Um sonho na mente e um beijo na mão. Cresci em cada decepção, desejo, agradeço mil vezes, chamão. Vou fazer meu trampo valer, não tem que dizer quanto vale a minha arte. Vou fazer meu trampo valer, não sei você, mas vim buscar a minha parte. Vou fazer o trampo valer, não tem que me dizer quanto vale a minha arte. Vou fazer meu trampo valer, não sei você, mas vim buscar a minha parte. Não vem dizer quanto vale a minha arte. Oh, não vem dizer quanto vale a minha arte.